cavalo, pé de pano e meu chapéu de paia. As mãos cheias de galos do cabudo enxado, caem as lágrimas de um homem que sofre nessa terra quente, tomando água da cisterna até ficar doente. As costas dói de carregar todo esse peso. O câncer que eu carrego foi uma pancada de um bezerro. A sorte que o lobo tava lá pra me salvar. Meu cachorro, mesmo velho, tão cansado, conseguiu me ajudar, me resgatar, tirar de lá meu melhor amigo. A prova maior de amor pra um vaqueiro ferido, vou levar comigo aonde quer que eu for. Somente Deus pra livrar o sertanejo dessa dor. Meu senhor, meu rosto tá queimado desse sol. O mato tá tão seco que o gado não se aguenta só. É de dar dó, me pega o sol, o peito aperta, o desespero. Somente Deus é quem liberta. Sou vaqueiro nordestino, sim senhor, seguindo meu destino com amor. Vivo na vaquejada, não invejo seu dinheiro e seu diploma de doutor. Mas sou alma de um sertanejo vencedor, pedindo proteção nosso senhor. O boi pra mim não tem feitiço, nos confins do meu sertão eu sou vaqueiro destemido. Garrafa de café, uma cabaça d'água, cuscuz e carne seca, isso que me salva num dia de trabalho, num dia de labuta, correndo atrás do gado. E Deus que nos ajuda, senhor nos manda chuva, tá seco pra caramba, a terra tá vermelha, os açudes estão em chamas. Só tomando lama, não aguento essa vida, tudo que eu queria era estancar essa ferida. O sertão tá esquecido, minha gente tá morrendo. Esse é o desabafo de quem vive no veneno. Velho Chico, não tem peixe, a ponte tá caindo, os políticos só prometem, meu povo tá iludido. Canto meu hino de vaqueiro sonhador, vivo à espera de um gole de amor. Senhor é meu pastor e nada faltarás, por onde eu passar, vem abençoar. Sou vaqueiro nordestino, sim senhor, seguindo meu destino com amor. Vivo na vaquejada, não invejo seu dinheiro e seu diploma de doutor. Mas sou alma de um sertanejo vencedor, pedindo proteção nosso senhor. O boi pra mim não tem feitiço, nos confins do meu sertão eu sou vaqueiro destemido.